São quase 4 da manhã e eu não dormi ainda. Insônia deita do meu lado, joga na cara o passado, a incerteza do futuro. Angústia aperta meu pescoço, me sufoca e sorri beijando o meu rosto, engulo seco, tento não me entregar. Mas como resistir se eu assinto e não posso tocar? Biate de baby doll me seduziu e eu nem vi. Virou pra um lado e pro outro, não consigo mais dormir, malaco. Não cai na lábia de ninguém, minha própria mente me trancou. Eu mesmo sou meu refém, é uma gritaria nesse silêncio que ensurdece. Não sei se quebro tudo ou se faço uma prece. Levanta pra janela pra sentir o vento na cara. A pergunta que não calha, onde tá a minha falha? De novo sinto aquele calafrio, com pensamentos obscuros num covil. Como vou construir um castelo com as pedras que me jogaram, se todas me acertaram e me machucaram? Cada cicatriz da minha alma é tão palpável, inegável que meu sentimento seja abominável. Sinto a presença de alguém nessa trincheira. Deus não é porque cheira pior que resto de feira. Pressão cai do nada, o ar é rarefeito. Sinto um enjoo na presença do sujeito que apoia no meu ombro e sussurra no meu ouvido palavras subliminares, mas nesse ponto todas com sentido. Tapa minha boca com a mão pra eu não gritar. Cadê o anjo do outro ombro pra me ajudar? Eu sou um frio, mente a mil, não vejo graça na piada. O desespero toma conta, ouvindo as gargalhadas. Quero sair daqui, mas vou correr pra onde? Quando a treta é interna, como que cê se esconde, mano? Sem saber se é real ou pesadelo. Meu sentimento se resume numa palavra de 4 letras: medo. Medo da escuridão, medo de falhar, medo do futuro, medo de parar no meio do caminho. Eu tô sozinho, com a mente vazia, diz o ditado. Cabeça vazia, oficina do diabo. Ele não brinca em serviço, raramente erra. Só tem ideia pior que aquilo que os gatos aqui da rua enterra. Será que é sonho minha mente ou tem alguém aqui? Eu vejo o vulto, eu vou surtar, não vejo algema, mas não dá pra me soltar, tento gritar. Mas nesse estágio ninguém consegue me escutar. Aperto o botão do celular pra ver a hora, o sol demora pra nascer. As trevas não vão embora, a pupila já dilatou nesse terror. A tremedeira toma conta, é desesperador. E pelo amor de Deus, socorro, toda noite é um pesadelo novo. E como faz pra parar? Daqui a pouco eu vou trampar. E se eu contar essas fitas, ninguém vai acreditar em mim. Imploro pra que essa noite seja o fim, sem conseguir me acostumar com a fobia desse breu. Se amanhã se repetir, o problema é só meu. São 6 e pouco, escuto o despertador. O dia já amanheceu, pior vai ser fingir que nada aconteceu.